Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, o público presente na noite de hoje na nossa casa e todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra nos acompanham através dos meios de comunicação. Eu quero iniciar a minha fala dizendo que é com muito orgulho que fizemos umas melhorias na Casa Legislativa no ano de 2019 e que estão dando resultados muito importantes à população taquarense. E já exemplifico aos senhores a ampliação da nossa internet comunitária e a feitura de currículos pelos moradores de Taquara tem trazido oportunidade de emprego. Porque um currículo feito à mão, mal escrito, sem uma fotografia, ele é diferente de um currículo bem elaborado, digitado e com uma fotografia. E nós tivemos agora, e nestas últimas 3 semanas, 3 pessoas que me ligaram agradecendo porque vieram aqui, utilizaram a internet, fizeram currículos e conquistaram um emprego. Então, é oportunizar a Casa Legislativa, a municipalidade, a utilização dos espaços para que ela consiga ir atrás, buscar melhoria para a sua condição existencial. Isso é muito importante. Quero também dividir com os senhores que me escutam neste momento que nós tivemos no sábado que passou o encerramento das atividades do Projeto Bem no Bairro Empresa. O Projeto Bem, Bairro Empresa Melhor, que atende em torno de 90 crianças no esporte todos os sábados no Campo do Palmeiras e também nas quintas-feiras à tarde, concluiu as suas atividades. Se eu fosse agradecer todas as pessoas parceiras, voluntárias, eu ficaria discorrendo por mais de 10 minutos. Então, eu só quero dizer a todos aqueles abençoados parceiros que conseguiram tornar mais um ano a realização de atividades com as crianças e com os jovens, muito obrigada. Que Deus conceda saúde, que Deus conceda vitórias e que as parcerias possam continuar existindo no ano de 2020. Eu quero mencionar o nome do treinador Chico, um abençoado voluntário no esporte há mais de 30 anos e que ajuda e que é o líder e que consegue levar o projeto avante também com a parceria do treinador Bruno e do treinador Jair, que treina nossos goleiros. Agradecida a esses honrosos voluntários que fazem com que a criança seja acolhida no esporte, se sinta amada e consiga ver a vida com um olhar diferente. Isso me alegra, isso é bom para a nossa sociedade, porque criança acolhida no esporte, com certeza, no futuro, não irá para o caminho do mal, não irá para as drogas, porque ela sentiu-se valorada na sua juventude e ela foi acolhida no esporte, a exemplo do nosso esportista, o Diniz Arte, que está sentado aqui hoje na cadeira legislativa e que muito se envolveu, que eu sei, no esporte, mencionado inclusive pelo parceiro ali de campo dele, vereador Guido. Quero também dizer da importância que é nós recepcionarmos e acolhermos empresas. Eu tive, enquanto vereadora e apenas com o meu gabinete, e também no ano de 2019, a oportunidade de acolher empresas nesta casa e construir com eles a orientação mencionada pelo senhor vereador Levi. E fazer com que o direito que me abre a horizontes orientasse na formalização. E pequenas empresas que se instalam no município e que geram emprego e renda, se elas são acolhidas, formalizadas, elas permanecem. Vereador Guido, semana passada, apresentou aqui um projeto importantíssimo para que a gente possa estar acolhendo, desburocratizando aquilo que impede a formalização. Impedindo a formalização, impede a geração de emprego e geração de renda ao nosso município, portanto, empobrece o município e nós precisamos desenvolver Taquara e desenvolveremos cuidando do emprego e da geração de renda na cidade. Isso é muito importante e eu vejo isso com muito bons olhos e quero seguir em 2020 abrindo as portas do meu gabinete e atendendo esse tipo de situação, porque isso me alegra e isso é bom para todos nós. Quero dizer também que foi uma honra receber muitas escolas que visitaram a Câmara, escutando da nossa gestão e escutando como é o funcionamento de um legislativo. Isso alegra quem foi professor uma vida toda, e esse é um trabalho que a gente pode seguir fazendo, esclarecendo a função legislativa. Quero aproveitar ainda os poucos minutos de acréscimo que o nosso vice-presidente me concederá para dizer obrigado pela parceria, meus caros parceiros de mesa diretora. Foram alguns embates, alguns desagrados, algumas falas mais grosseiras, mas foi uma construção de todos, porque a poucas mãos ou uma mão só não se faz nada. Quero desejar ao vereador Guido, ao vereador Telmo e à vereadora Sandra uma gestão de sucesso e que vocês continuem com o olhar à comunidade, permanecendo com estes espaços construídos e que beneficiam a coletividade. Quero desejar à comunidade, aos meus colegas vereadores, aos que estão presentes na noite de hoje aqui, um Natal de muita paz no coração, de muita saúde, um ano de 2020 recheado de bênçãos, alegrias, e que a gente possa, com a graça do Senhor Jesus, continuarmos existindo e a cada amanhecer existindo um pouco melhor. Então, um abraço carinhoso a todos, fiquem com Deus, agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.